Sean King number one. Humildemente, a minha homenagem ao bairro que eu amo. Antes de ser do rap, sou da Barra Funda, sou novo Tobias, sou camisa verde e branco, quero ganhar cordões. Number one é meu manto, desfile na rua ou no A&B, minha família tava lá. De janeiro a janeiro eu torcia pra ganhar 14 títulos, melhor bateria. Dona sim, a senhora fez o que devia. 50 anos de grupo à escola, mais que samba, somos a história. Dia do São Pedro, conselheiro Antônio Prado, vamos Barra Funda, subindo lado a lado. Um dia o meu rei, cê morreu injustiçado. Me encontre no Alarico ou no Areião, clube da cidade, você é minha inspiração. De todos os vales você é o campeão. Sean King tá trazendo a revolução. Salve Fernandão, seu Pedro, seu Simão, Osmar, por você eu tenho admiração. Eu vou citando alguns que têm respeito por aqui: Tico Branco, Uso e o Paulinho, Tupi. Trago o rap, prego a esperança. Distribuição na festa das crianças, brinquedo, show de rap, o povo dança. Esse sentimento é coisa rara. Eu e o Rafê no Raul Tabajara, Barra Futinho só tapa. Me lembro do jogo, hoje tenho fúria. O passou é rodo, eu persigo o sonho, não persigo o dinheiro. Igual seu inocêncio, eu sou verdadeiro. Na quebrada o tempo inteiro, pretendo ser o primeiro. Sensação, tá bom pra você, saíram daqui, pode confirmar. A rua do samba é o melhor lugar, botiquim do camisa, só pra relembrar. São Paulo chique, como é bom recordar. 23 anos e eu sou tão Barra Funda, 23 anos eu ainda tô na luta. Selva de pedras, eu sou tão paulistano, terra da garoa, cidade que eu amo. As luzes intimidam, não se deixe se levar. A cidade é fria, mas aqui é o meu lugar. Terra de famosos e trabalhadores, terra de imigrantes e de vencedores. As nuvens imperam, mas pode clarear. Grite bem alto, Barra Funda, classe A. Vamos subir a rua, no céu ou na garoa. Nossas paquitas nunca para de tocar. Igual a Furiosa, eu não vou parar. Respeita de onde eu vim, minha escola e meu bloco. Minha música não para, number one é meu foco.